A nossa mente é do tamanho, às vezes, de uma caixa pequena, limitada. E esse limite quem dá somos nós. Eu digo isso porque os nossos conceitos, eles são ultrapassados. Quando a gente fala de trabalho, a gente imagina uma relação em que nós vamos executar alguma tarefa e vamos receber um valor por isso. E tudo aquilo que se faz fora desse contexto não é trabalho. Está completamente errado, né? A lei do trabalho, que fala aqui no Evangelho, ela nos explica o que é o trabalho e, como o Beto disse, a necessidade do trabalho. Ela é uma lei natural. Se é uma lei natural, todos nós estamos inseridos nela, precisamos dela. O trabalho, além da necessidade de sustento que nós temos, e que nós temos então que trabalhar para poder adquirir isso, para poder se manter, ela tem um outro viés, que é o aperfeiçoamento intelectual, mental, do pensamento. A gente só adquire isso através do trabalho contínuo. A gente percebe uma pessoa quando ela inicia no mercado de trabalho, o quanto ela se desenvolve, o quanto ela potencializa as suas qualidades, as suas características, não apenas naquela questão prática que ela está fazendo, mas na questão de pessoa. Ela cresce. Então o trabalho nos proporciona isso. Um crescimento mental, um crescimento intelectual. E quanto mais a gente se desenvolve como civilização, parece que mais necessidade nós temos, não só de trabalho, mas de ganho, para poder suprir essas nossas necessidades. Aqui no Livro dos Espíritos ele tem várias perguntas sobre trabalho, que acabam respondendo algumas questões que talvez a gente nem tenha feito. Como eu disse, nós temos uma necessidade de sustento. Mas, aquele que não tem condições de trabalhar, como é que ele ficaria perante a vida? Quem é que não tem condições de trabalhar? As crianças? Os idosos, a partir de uma certa idade em que o corpo não possibilita mais o sustento dele através do trabalho? As pessoas que têm incapacidades físicas? Todas essas, e talvez mais algumas, elas não podem, nesse momento, participar da lei do trabalho. Então, como seria, se é uma lei natural? Já se fizeram essa pergunta, né? Além desses, aqueles que moram em algumas regiões e não têm emprego, querem, mas não têm. Existem? A gente acha, às vezes, que muita gente não trabalha porque não quer trabalhar. Nós estamos vendo, atualmente, pessoas saindo da onde elas viveram, da onde elas nasceram, sejam regiões, sejam países, procurando outras que possibilitem a elas condições de trabalho. O que acontece na questão espiritual para essas duas perguntas? O Evangelho ele é bem claro nisso, né? Ele diz que todos nós, quando não temos condições, o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe um lugar. Essa é a lei da caridade. Então a gente ainda está muito longe de entender isso, porque a gente é bastante crítico quando a gente vê algumas situações e a gente já rotula, dizendo que as pessoas às vezes não querem isso, não querem aquilo, e o que é pior, não merece auxílio daqueles que têm condições. Nós somos uma sociedade organizada para que um auxilie o outro. Porque se hoje nós temos condições, talvez amanhã não tenhamos. E o que vai acontecer com nós se não tiver alguém mais forte para nos amparar? Como é que nós tratamos as pessoas mais velhas, que dependem talvez de nós? Como seremos tratados se um dia chegarmos na idade deles e sem condições de nos manter? Provavelmente, ação e reação, estaremos recebendo algo muito semelhante a isso. E aqui fala também dos pais e dos filhos, né? Dessa relação, dessa necessidade de que os pais, então, cumpram essa tarefa com seus filhos e que seus filhos têm também essa obrigação para com eles, para quando eles tiverem a mesma necessidade. Ainda aqui, ele nos fala da questão da educação, dos momentos que nós estamos passando como civilização hoje. E ele nos diz que educação é muito mais do que aquilo que a gente acredita que a gente adquire na escola, né? A gente acha que educação é outro conceito distorcido, é a educação formal. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E quando nós tivermos um conjunto de hábitos saudáveis, teremos ordem e previdência. Ordem no sentido de auxílio e previdência no sentido de recebermos, seja da onde for, o suprimento das nossas necessidades, no mínimo materiais. Outras perguntas que ele nos faz aqui, porque nós falamos da questão da necessidade de subsistência. Aqueles que, de repente, nasceram com recursos materiais suficientes, eles precisariam trabalhar? Nós temos dois exemplos, né? Os que sim, os que não. Mas o que a gente pensa disso? Porque muitas vezes a gente quer ganhar bastante dinheiro para não fazer mais nada, para se livrar dessa questão que é o trabalho. E ele nos diz também, com referência a isso, que se nós temos condições de nos mantermos, talvez o trabalho obrigatório, aquele, a gente não tenha. Mas na questão de ser útil, essa questão ela não se extingue nunca. O principal objetivo do espírito encarnado é ser útil. O que uma criatura, dentro da criação, sem utilidade, faria? Existe alguma criatura que não tem utilidade? Se nós pegarmos os reinos, animais, vegetais, existe alguma coisa que sem utilidade? Nenhuma, né? Todas dentro da sua organização. O ser humano com grandes capacidades que tem, muito mais necessidade de ser útil ele é. Se nós pensarmos nessa questão dos recursos, muitos de nós têm preocupações diárias nessa questão de suprir as suas necessidades. Preocupações grandes e que lhe tomam bastante tempo. Aquele que não tem essa preocupação, ele tem muito mais possibilidade de desenvolver a questão espiritual, porque a questão material está resolvida. E nós não podemos pensar que nós somos só esse punhado de anos. Somos bem mais do que isso. Então, nós temos aí a oportunidade de começar a olhar para dentro. O que é que eu preciso? Por que que eu estou aqui? O progresso que a gente vai vivendo, ele é fruto do trabalho. O progresso é filho do trabalho. E nós, como civilização, nós avançamos num progresso intelectual muito grande. Nós temos hoje a tecnologia sob todas as formas para nos trazer conforto, segurança, bem-estar, apesar desse crescimento intelectual, nós estamos lá atrás no progresso moral, que é isso que nós precisamos agora desenvolver. Assim como aquele que tem o recurso material pode olhar para a questão espiritual, nós temos a questão intelectual e ela tem que nos mostrar, aflorar em nós para as questões morais, que é a grande necessidade que nós temos hoje no mundo inteiro. Todos os problemas que nós estamos vendo acontecer são de ordem moral. Todos. Então existe uma necessidade de reformulação. E essa necessidade ela é individual. Não adianta a gente ficar esperando que quem está lá na frente faça. Essa é uma necessidade, é uma tarefa que cada um tem que fazer. Aqui no Evangelho tem um capítulo que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, se nós estamos querendo alguma coisa, nós não podemos ficar sentados esperando. Nós temos que mover forças, seja elas através do trabalho, seja através do pensamento, seja na mudança de atitude, na mudança dos conceitos, para que a gente consiga fazer essa mudança de atitude. Ele nos diz que essas mudanças que a gente executa, elas são ainda pequenas no transcorrer da nossa vida. São pequenas em termos de mudança efetiva. Mas a gente tem que começar a plantar a semente dentro de nós para conseguir fazer com que isso aconteça. Entender essa questão de trabalho como algo muito maior do que um contrato por um tempo. Ele até nos diz, numa outra pergunta, qual é o limite do trabalho? E ele responde: o limite está nas forças que nós tenhamos. Enquanto nós temos força para fazer alguma coisa, não interessa o que é, nós temos condições de trabalho. Seja um trabalho dentro de casa, seja um trabalho no emprego, seja um trabalho na comunidade, não interessa. Nós temos condições. E é isso que nós temos que colocar como retorno de tudo aquilo que a gente recebe, de tantos benefícios que a gente tem. Hoje a gente está se beneficiando de uma evolução material que muitos outros fizeram antes de nós. Tudo que nós temos hoje é porque alguém criou. E algumas dessas coisas nós nem adquirimos, nós usamos o que é dos outros. Então, o que a gente pode deixar para o futuro? Seja como trabalho ou como ensinamento.